9, 8, 9, pronto para 4. Fortaleza, nível 310, via Perdulo 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5070, proteja. Bom dia, total 99, não, autorizado a linha aérea, decolar, pistão 10, vento 120 graus, 07 mais. Atulhamento correto, chapéu, tem que acionamento. Atrizando 53, portão número 3, não para pushback, acionamento. A gente aguarde o 3153. Aguardando. Na escuta. Devemos ter o seu plano dentro de mais 5 minutos. 5-3, autorizado, chamar o táxi. Autorizado, está presente, 5-3. Alô? 05, controle 199, decimal 8. 198. Controle, bom dia, total 9911, decolado na sua escuta. 9911, contato radar, SUPA, nível 360, perfil da EL. Subindo para 3.300 no perfil da Dael, Leda, total 999. Autorizando Leda, da presente? Boa, Leda. Direto, Leda, total 999. Chamou solo, confirme, transição clareza 1. Autorizado o início do reboque, reporte outra vez do portão 612. Victor 3153, temos 123 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia e altera na Campina. A bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre, uma noite pessoal 95 com gol. Obrigado, Índia Alfa, ponto de espera 095, bom trabalho. Bom dia, 3153, a linha e decola no 0, vento 1, 2, 0 graus, 079. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Terzulu 1-0, saída da El, Leda, Mótiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9-8, aciona 5-1-0-2, proteja. Fechamento correto, informa a posição que se encontra. Tempo para feedback funcionamento. Centro Recife, frequência 133, decimal 25, ao centro 3395, boa viagem. 25, 3395, graças, bom dia. Controle 199, decimal 8, bom voo. Bom trabalho, 198 com controle, 3353. Olhe Salvador, uma... bom dia, 3353, não se escuta. 353, contato radar, turbo nível 360, perfil da EL. 360, seria possível Mótiva? Somente voe Leda. Obrigado, Leda. 3053. Tenente, até o portão 4 autorizado, reporte ao término. Dois, acione identificação, autorizado chegada Mari Dessa para o nível 050 inicialmente, eu estou tímido, então 05, vigilância. Então voe na proa 035 por 10 ou 15 milhas, após voe e TAP. A Teresina, nível 360, via Perdulu 20, saída Momo, transição flop. Decola da 10 por ver esquerda, controle 1.9.8, aciona 5.1.03, proteja. Via Perdulu 20, chama para pushback planeta. mais ali, tenha um bom dia. Geral 9970, ponto 5 horas, alternação 22 da porta. Dois a bordo, altímetro 10 no fim, taxi via Índia Alfa no ponto espera Torre, uma noite de sonar fim com louco. Índia Alfa, ponto espera 1195. Tá vendo, Tela? 1895, tô corrigindo. 1895. 10 após etapa, desça para 2000 pés, altímetro 1095, tá no localizador. Após o estado com 1015, desce para 2000, bora 092, depois do estado. É 55, bom dia, sendo identificação, autorizado chegada a ponto, desça para 4010, ajuste o altímetro 1095, vigilante. Dado conquista, nível 180, saída a bordo, transição elétrica. Decola da 10, curva direita, controle 198, aciona 5101, coteja. Correto, chamar para buscar acionamento. Clima, prossiga. Gente, para a Feira de Santana, aguarde cópia. Meu foquinho na saída via Litoral Sul. Corredor forte, então, gente, aguarde. Bom dia, geral 9970 a linha e decola na 0, vento no 30 graus, 0619. Para cópia, é o meu patrino. Autorizado feira, 510, decola proa norte, controle 19-8, aciona 5104, coteja. Altímetro 10 no fim, fracionamento de torre 1895, bom gol. 0 grau, 0619, esperava. 755. Central 9970, decolou 25, controle 199, decimal 8. 798, bom dia. Federal 9970. Mike Juliette Romeu, prossiga. Serra Intermédia para Serra Intermédia, com 2 CLB, local 0199, responde. Ajustado. Local sobre o governo, está muito seguro, vai. Gente, ajuste no altímetro na 095, prossiga pela, para a suburbana, o Mike 71. Boa, na 095, suburbana, meu. Controle sideral 9970, 1000 pés na Momo Flop. 9970 sideral, suba para nível 360, perfil Momo. 360, Momo. Mike Juliette é o meu papapapá ou papatão? É o papapapá Mike Juliette, meu. Seco Delta, prossiga. É isso, meu. Gente, Juliette é o meu. Gente, autorizado até o destino, no mil pés, corredor axé, decola da... No teste curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 0125. Goteja. Correto, paciente 12 a bordo, time turno 0-5 para acionamento. Torre 18 decimal 95 com gol. Temos só um dos 1.9. Entra do táxi. Salvador, meu muito bom dia, agora 092, passou externo contra a embaixada de travassa. Bom dia, no 092, livre pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 0629. 7 livre pouso, na 0, agora 092. 04, grato. Solo Astra 6570, no pacto 3, pushback acionamento. Gente, 6570, autorizado, chama para o táxi. Chamando para o táxi, 6570. Vende 4000, gol no 755. No 755, desça para 2000 pés, está o time, está no 05, forme o localizador. 2000, no 05, vai responsabilizar, está no 755. Condição de episódio, faltando cancelamento, fazer uma base pela esquerda direto da pista 190. Bono 7, 755, plano cancelado, zona 029, desça para 1.500 pés, zona 755, com a visual para a pista 1-0. Absoluta. No 649, autorizado Porto Seguro, nível 360, via Peruí 50. Saída da El, transição coral. Decola da 10, curva direita, controle 1-9-8, aciona 5-1-0-7, proteja. Meu na escuta do controle. Confio em posição. Corrigindo, saída da El, Leda e Dev, e o controle 1-9-8. Zona 092, no solo 31, libere a direita e chama o solo 121-9. Autorizado o táxi até o Abapá, ok? Táxi baixa altura. 60% Recife, frequência 12685, oceano 2545, Bobe Aço. Obrigado, bom trabalho. Abaixatura até lá, ok? Tem tráfego na curta da 1-0. Decimal 95, com gol. Corrigindo, foi pro ato, dois. Confirme. 7-9, livre pouso, 1-0. Livre pouso, 1-0, vai na 7-5. Estão corrigindo, são dois a bordo, ok? 2:40, alternando Salvador. Gente, dois a bordo, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8, decimal 95. De Alfa 295, braço 0, curva 7-0. Início do táxi. Táxi. Táxi da Juliette, 0-9-2. 2, após passagem da aeronave à sua esquerda, taxi via Juliette, posição 612. Pouso alto, Juliette, posição 612. Juliette, posição 612. Juliette, posição 612. Bom dia, Papá Romeu, Romeu, Papá Lima. Eu foco só dentro, siga. Decolou na sua escuta, está com sua nota. Está a ascensão 500 pés ali. A gente foi na Flua Norte, 500 pés, o Romeu Fox para cima. Positivo, mantendo Flua Norte, 500 pés, Fox para cima. O Romeu, como é que é grato? Nero pronto, cabeceira na site. Como é que é que dá? O meu Fox Trot Lima decolou 3,6. Chame controle em 1,19 decimal 8. Me Fox Trot Lima Torre. Vou no 755 no solo 36, direita no 219, valeu, Branco. 219, obrigado. Tô no 43. No 755, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette. O meu Fox Trot Lima Torre. Autorizado decolagem 17, o vento 140 graus, 0619. Controle 119, décima 8. Aciona 5073, proteja. O Romeu Foxtrot Lima, o Itiliza, tranca seu código para 0215. 0215, Romeu Foxtrot Lima. 0215. Correto, então as pessoas a bordo. Gente, 7 a bordo, altímetro no 0 no 5 para acionamento de táxi, torre 1-9, acima 9, 5 com voo. O 759 decolou 38, controle 1-9, acima 8. 19-8, quando 759. Confirma que chama pressionamento? Taxi via Índia Alta no Ponte Espera Torre 1-9, acima 9, 5 com voo. Quando 759, contato no radar na decolagem, subal 360, Cerebral. 360 no radar, quando 759. Seria possível voar a Leda da presente? Direto Leda, está livre. É, estou Leda, quando 759, graças. A sombra aqui é mais um líder. Bom dia, nível 180 na flor de Ponte para a chegada da Ponte. Sou vigilante, reponte de ano de descida, é 2-5. 5-7-0-3-0, decolagem na 0, vento 1-4-0 graus, 0-9-9. Nível de decolagem, pistão no 0, apta cargo 6-5-7. Antônio, Salvador, papapapá, Mike Delta, bom dia. Mike Delta, bom dia. Plataforma Maranti, 510. Está livre, direto à plataforma, reporte 90 milha. Reportará, solicita acender para 1.500 pés, senhor da presente. Está livre com 83 situações a 1.500 pés, Mike Delta. Delta. Pronto, 755, taxa via Juliette, portão 7. Foxtrot Lima, reporte na 20ª milha, quando possível seu estimado de pouso, Romeu Foxtrot Lima. Uno, Uno Zero, estimado de pouso, copiado, Romeu Foxtrot Lima. Tem, Rio 98, Uno. 570, decolou 40, controle 1998. 1998, abre-se a cargo 6570. Foi 50 milhas, dá para montar. 20 por 50 milhas, copiado. Quando está disponível? Patrão de Salvador, bom dia, abre-se a cargo 6570, cruza 2 e 400 na sua escolha. Abre-se 6570, voa, contato, radar na decolagem, subou 350 na saída PUCA. 350 na saída PUCA, ou abre-se a cargo 6570. Informações do centro, após desvio e voo direto bridge, 1759. Após desvio bridge, 1759. Cimento 1095, táxi via Índia Alfa, não pode estar a torre, 1859, bom voo. Tempo de separar 4 mil pés, o altímetro 1096. Rio 989, 00, decolagem na 0, ventando 40 graus, 09. Paulo Gol na manhã 49 para táxi com 3052 0 5 meia a bordo, treinando Aracaju. 356 a bordo, altimetro Bruno 0 no meia, táxi via pátio, repasse através do portal 612. Táxi via pátio, bordo, através do 612, Gol na manhã 49. Uniforme de colos 43, controle 1119 decimal 8. 198, controle. Mais prova em forma. Pode ficar a torre 1-1-8-1-9-5, bom voo. Mike Bravo Uniforme, decolou a pista 97, saída a bordo. Mike Bravo Uniforme, contato na dana decolagem, direção 1-8-0, saída a bordo. Direção 1-8-0, saída a bordo. Mike Bravo Uniforme. Controle, bom dia, Rio 98-1-1, perfil Momo. 98-1-1, bom dia, contato na dana decolagem, suba o 3-1-0, saída a bordo. 3-1-0, Momo. Autorizado, grupo de Zulu, nível 360, saída Momo, após DCT, decola da 17 curva esquerda, controle 1-1-9-8, aciona 5076, coteja. É. Bom dia, 02223, ali mantendo a 0. Coordenar com o controle e informar pessoas a bordo. Passa a bordo, altímetro 1-0, 1-6, Chame Torres, 198, decimal 95, para o acionamento, será coordenado com o controle a mudança de pista. 206. Igual, mantenha quatro de espera na zero. 2-2-2-3-0-0, decolagem na 0, vento 1 no 3-0 graus, 07 mais. 1-2-6-5, 1-2-6-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-6-5, alterna 1-2-6-4-5, ato sem cargo, 6-5-0-1-2. Bom dia, Tiago Serra Tango. Livre do acionamento, reporta para o início do táxi. Confirma por gentileza o táxi, se encontra? 759, chame o 735-3325, alterna 3395. Primária e secundária 1-3-3-9-5. Na minha 4-9 ele mantém na 0. Bravo, me informe, confirme a pro ideal para voar direto de China. Pro ideal é 2. Da boa, o Mike Bravo. 19-8. 19-8, obrigado, um ótimo dia. Posta livre, interceptação da radial para o voar direto, o Mike Bravo. Interceptação da radial 2-0, voar direto, terra 90-10, Mike Bravo. Controle, bom dia, passaria do 2223, decolamos na sua escuta. Bom dia, 2223, contato radar decolagem, suba 180, daí da 180, Arvor. Mike Eco Delta, frequência livre para coordenação. Meia 225, completando a chegada, bom, fidência para 2.000 pés, altímetro 06, autorizado ali a SEC3, reporte localizador. A 2, eu tenho até 2.000 pés, completando a chegada, bom, boa 225. Vicente, reporta na Papa para ingresso. Uma 649, autorizado decolagem 1-0, ventana 3-0 graus, 0-9 nós. Mantenha a proje de decolagem até 2000 pés. Bom dia, prossiga na chega da Ponfe, proa de Ponfe, nível 200, reporte da descida, o trip 5362, o altímetro 10 no meio. Gente, mantenha a posição, Charlie Sarratan, centrado, guardinhado, aguardando para a coluna 7. Quatro nove decolou 51, controle 119 decima 8. Controle 19-8, voa 649. Já se leva? Controle Salvador, bom dia, voa 649, passa 1700. Tá livre direto, elefa, o passarelo 2223. Nata, 2-3. Voo no 649, contato radar decolagem. Voo 360, saída da EL. Gente, 360, saída da EL, voo no 649. Tio, chama agora o centro Recife, no 2685, alterno 2545, Rio 989, com voo. Não tem problema de falar, Recife, nível 350, via permissão 58, saída Buca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 199.8, aciona 5106, proteja. Na 3-0 graus, 0-9-9. Meia 2, desça para 4.000 pés, o altímetro no 0-6. Marisa, está motorizado ingresso, a porta nele, pronto, cabeceira 3-5. M225 estabilizado? Ok, está precisando agora, só para fazer 2-5. Gente, completo ele é, chamando torre 1-8, decimal 9-5. 118, 9-5, grato e até logo mais, 2-5. É. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, decolagem, 97, perfil da Arco. Bom dia, Quilo Serra Lima, contato, radar na decolagem, suba 100, sair da Arco. 100, sair da Arco, Quilo Serra Lima. Livre pouso na 0.140 graus, 08 leste. Livre pouso no 0 para o Xadé 625. Bom dia, prossiga na chegada Bonf, sexta para o 050, altímetro 016. Romeu. Na escuta permanente, 500 pés, Romeu. Papá, Tânia, Serra do Campo, vento 1, 50 graus, 099, por 0, decolagem, cabeceira 3. Vamos coordenar com o centro do Recife, Mike Bravo Reforço. Quando possível, são vocês mais de pouso. Recife, no sala 507, direito no 219. Próxima, Recife, é o 219. Voo no 649, chame centro Recife no 3325, alterna 1395. 3325, 3349. Uniforme sub, mantenha o 220. Sobe para o nível 220, mais para o uniforme. Terceira Tango Decolou 58, controle 199, decimal 80, bom voo. Gente, obrigado, Charlie Serra Tango. Salvador, bom dia, papapá, Charlie Serra Tango, decolou 35, no perfil da Momo. Bom dia, Charlie Serra Tango, contato, radar na decolagem, submantém o 360, saída Momo, o Charlie Serra Tango. Tango. Oli, papapá, Charlie Serra Tango, confirme se após vão ao voo direto destino? Confirmar para o ideal, para o destino e o nome da localidade, seu plano aqui não consta pra gente não. É o 290 para a radial ideal, é o pro grupo de Zulu, Fazenda Santa Maria. Zero, Charlie Serra Tango. Informativo então, voando direto, o destino, livre ascensão 360, Charlie Serra Tango, da presente. Então, Charlie Serra Tango, o destino fica na radial 205, a 59 milhas de Bravo Romeu Romeu, Charlie Serra Tango. Radial 205, 59 milhas de Bravo Romeu Romeu. Bravo Uniforme, chame agora o Centro Recife 1260, alternando 288, Mike Bravo Uniforme. Controle, eu passarei o 2223. Três, possível. Você poderia, por favor, nos transferir para o centro? Temos intenção de pedir a flor direta de conquista. Ativo, chame agora o centro em 260, alternando 288, passarei 223. Um ótimo dia você, amigão. Obrigado, viu? Bom, é. Pessoas a bordo. Tiono 09 a bordo, altímetro no 0 no meio, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, esse monólogo tem bom voo. Trip 5362, completando a chegada a Ponte, desça para 2000 pés, autorizado ali a X-Ray, reporte localizador, o altímetro 1016. Descendo para 2000, reportará no localizador 5362.